E aí, rapaziada? Os loucão do rap estão aí. Colam por aqui e vem pra ouvir. Aprender o que é certo, meu irmão. Essa é nossa missão. Os loucos das quebradas vão falar. Só os loucos revolucionar. Só os loucos, os loucos das quebradas vão falar. Só os loucos revolucionar. Só os loucos, os loucos das quebradas vão falar, pode acreditar. Pela sua forma de vestir, de falar e de cantar. Sou mais um louco que nasceu na periferia de Brasília, onde o sofrimento aumenta, onde o louco armado queima. Mais um capítulo que lhe devia, não pagava. Sua família está de luta em sua casa. E é assim, antes de chegar o fim, pancada em cima de pancada. É um verdadeiro holocausto em terra brasileira. Quantos loucos que ainda vão virar peneira? Espera aí, dá um tempo, preste atenção no que o louco fala. Abala as estruturas, cultura radical. Mentirosos quando ouvem a verdade passam mal, mal, mal. Estão tentando se filtrar em nosso meio, ver se pode. Estão mortos, já perderam e perderam a noção. Não respeitam o direito do cidadão, a liberdade de expressão. Não respeitam, passou por cima, nosso direito de ir e vir. Estão sendo violados, a lei e os estatutos estão sendo derrubados. É verdadeira bagunça e nós pagamos um preço. Mas se pensam que vamos desistir, estão enganados. Os loucos estão no ar, a nós de novo, trazendo informação pro nosso povo, povo brasileiro sofre demais. Sou mais um louco lutando pela paz, paz. Os loucos das quebradas vão falar. Só os loucos revolucionar. Só os loucos, os loucos das quebradas vão falar. Só os loucos revolucionar. Covardes são aqueles que não acreditam na verdade dos loucos que confundem os sábios. Pois está dito que a verdade dói, não cresce o zóio em nós. A realidade que falamos não é pra qualquer um. Não tem caô, caô, nem zum, zum, zum. Pode crer, mano, Liu, aqui não tem zum, zum, zum. Só função na ação, neguinho, daquele jeito. Humildade, fé, responsa, respeito. Aê, sou das antigas do R.A.P. Sobrevivi, tô aqui, MC, venci a DP. Na penitenciária, eu fiz o meu papel. Rap da prevenção, destaque no jornal é réu. MC estilo, a música saltou presídio. Foi o meu corre. Aqui não tem canto lírico, mas o verdadeiro guerreiro segue a trilha com a família e não cai no desespero. Quantas vezes eu caí e me levantei? Perdi as contas, nem eu mesmo sei. Quase perdi minha vida, quase vi o meu final. Em coma, quase morto na maca de um hospital. Mas o importante é seguir com a cabeça erguida. O rap é minha cara, o rap é minha vida. Só os loucos é que passa sufoco, que rói o osso. Que mora na favela e joga bola ao lado do esgoto. Que canta rap em cima dos caixotes. E é interrompido quando os homens dão o bote. Mas não desiste, amanhã é outro dia. Só os loucos guerreiros é que permanece nativa. Os loucos das quebradas vão falar. Só os loucos revolucionar. Só os loucos, os loucos das quebradas vão falar. Só os loucos revolucionar. Só os loucos colam por aqui e vem pra ouvir. Aprender o que é certo, meu irmão. Essa é nossa missão. Colam por aqui e vem pra ouvir. Aprender o que é certo, meu irmão. Essa é nossa missão.